ciclo reflexivo. Interno desconhecido que fervilha em nós. Aflora aos poucos com permissão de nossa consciência. Desperta de acordo com nossa força. Sempre mostra caminhos, sentidos, emoldura nossa alma. Nos liberta de nossa couraça, tão matéria, tão sólida, tão longe do pleno existir. Quando mente liberta, na luz do universo, se expande no cosmos. Êxtase total.